Vamos continuar, vamos começar hoje, dia 19 de janeiro, já, né, gente? 19 de janeiro, né? De 2014, nós estamos fazendo o nosso estudo no livro Mandamentos Recíprocos, do Carlos Alberto Bezerra. Nós já estamos aqui na página 16, suportai-vos uns aos outros. Essa é boa, né, irmãos? O capítulo primeiro aí de Mandamentos Recíprocos, na página 16, suportai-vos uns aos outros. Está com sua apostila aí na mão? Vamos lá. Suportai-vos uns aos outros. Está lá em Efésios 4, 2. É um texto que a gente tem que ter decorado, né? Porque tem horas que a gente precisa lembrar essas coisas, né? Nossa mente. Só bater. A gente precisa lembrar isso para ver. Às vezes, até se suportar, a gente precisa lembrar disso, né? Não sei vocês, mas tem dias que eu estou insuportável. E aí eu preciso dizer isso para mim mesmo, né? Não, calma, peraí, as coisas vão melhorar. Deus está no barco, Ele vai me dar graça. Eu estou começando, eu vou melhorar, eu vou crescer em Deus. Então, guarde esse versículo aí, Efésios 4, 2, página 16. Na igreja primitiva, quando a gente fala igreja primitiva, a gente fala da igreja no começo da igreja. Quando a igreja foi ali logo estabelecida em Jerusalém, quando o Senhor Jesus mandou que os discípulos esperassem que seriam revestidos de poder do alto. E assim foram. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e a igreja começou ali a crescer e se expandir pela face da terra. Então, quando diz igreja primitiva, a gente está se referindo à igreja no começo, ok? Então, sempre que você vê alguém, você lê alguma coisa que fala igreja primitiva, você vai estar ouvindo falar sobre a igreja no seu essência, no começo dela. Não era uma igreja perfeita, mas era a igreja que estava muito mais próxima do ideal de igreja que o Senhor deixou para nós, tá bom? Na igreja primitiva, se encontravam lado a lado pessoas das mais diversas camadas sociais, tendo uma variedade de opiniões, bem como diferentes graus de maturidade na fé. Então, tanto você tinha pessoas muito letradas, muitos filósofos, né, muitos foram convertidos, e eles cuidavam da igreja no futuro. Mas também muitos iletrados, pecadores, que convertiam e estavam ali. Então, você só aí já é pano para manga para ter um monte de questões, para não dizer problemas, né? Vê uma atividade para ele, por favor. Não fica tadinho ali. O boca está dormindo. Se você quiser ficar ali, para você ficar acompanhando, você bota a mesinha, ou você pode ficar lá, quando você achar melhor. Pode ligar o ar, se você preferir ficar na sala. Então, só isso aí já é pano para manga, né? Você botar gente de várias classes sociais e culturais juntos. A situação hoje nas comunidades locais, nas igrejas, geralmente é muito semelhante com aquela da igreja primitiva. Então, na igreja a gente tem todos os níveis sociais e culturais. Então é um desafio, por exemplo, para o pastor, porque você tem que falar com a linguagem que alcance todas as idades, que alcance todas as faixas etárias, que alcance todos os níveis culturais. Então, muitas vezes, inclusive, os pastores se perdem nisso, porque eles começam a querer ser como os melhores, como se os melhores fossem os mais cultos, ou os mais ricos. Eles se perdem, porque a palavra é simples, ela tem que ser simples. Simples para uma criança entender, simples para um idoso entender, simples para um erudito entender. E quanto mais a pessoa for estudada e erudita, mais ela vai ter aplicação àquilo. Mas não se pode falar, eu lembro quando eu era pequeno, o pastor da minha igreja, eu era da igreja batista, igreja tradicional, e tinha um pastor muito culto, era pastor Nivaldo Carneiro, cultíssimo, homem muito letrado. E era interessante que no final da pregação, a gente viu comentários dos irmãos, né? Depois você foi que viu palavra bonita, aí dizia assim, olha, a parte que eu entendi eu amei, eu só não entendi, mas a outra parte, que parte? Não, mas a parte eu entendo, ele fala muito difícil. Então, ele era um cara bem intencionado, mas ele falava muito rebuscado, as ideias eram muito complexas, e nem todo mundo alcançava aquilo, né? Mas o difícil mesmo na oratória, no discurso, é você falar de um jeito que todos te compreendam. Embora não seja mais importante no ministério seja oratória, seja prédica. Alguns acham que o importante... Eu li um livro de Martin Lloyd-Jones, que é um cara assim, fera, e eu fiquei... Porque, embora ele seja muito bom em ensinar vários temas da Bíblia, mais complexos, mais densos, um comentarista da Bíblia, um teólogo, médico, um pastor inglês, ele, da igreja anglicana, quando a igreja anglicana era mais pura, era mais conservadora, ele concentra o ministério pastoral no púlpito, como se tudo pudesse ser resolvido do púlpito. E a gente sabe que não é assim, né? A gente tem hora que tem que estar perto, tem que estar perguntando, respondendo, convivendo. Então, a gente tem que abrir o ouvido e o coração, e quando não entender, a gente tem que ter coragem de ir lá para poder... Como é que é isso aí? Me explica aí como é que é. Né? Eu fiz muito isso. Muito isso. Hoje eu sou pastor e às vezes eu estou atendendo alguém e digo, ih, problema. O que, que eu faço? Eu já penso em ligar para meu pai para pedir a opinião dele. Uma direção para ele, porque não tem resposta para tudo. Mas a marca de quem tem a vocação mesmo de cuidar de pessoas é ter a coragem de perguntar. Né? De sempre, quando a gente estiver vivo, a gente tem que crescer nisso. Então, nesse quadro, é muito fácil surgirem conflitos de opinião, rejeição por comportamentos e culturas diferentes, antagonismos, que são divergências, antipatias, formação de panelinhas, etc. Atos 16:1 diz: assim, o mandamento divino para evitar tais situações é este: suportai-vos uns aos outros. Porque tem coisas que a gente não vai mudar outra pessoa, né? Diz: ah, que bom se na igreja fosse todo mundo assim, fosse todo mundo assado. Eu lembro que minha avó é mulher de Deus, mas ela diz uma coisa muito engraçada. Ela diz assim: se todo mundo fosse como eu, o mundo seria ótimo. aí não tem como rebater minha avó, né? Quase 80 anos já, aí eu acho graça, mas às vezes a gente fala assim também, né? Às vezes a gente pensa assim: ah, se todo mundo fosse como eu, a gente não ia ter problema, a igreja não ia ter problema. Mas se todo mundo fosse que nem... Certamente, porque você já pensou? A igreja toda teria o mesmo defeito. E como a gente é diferente, um tem um defeito, outro tem uma solução, a gente vai caminhando e vai se arrumando. Então, quando você suporta o outro... Não quer dizer suportar você ser conivente com o erro do outro, amém, irmãos? Então não é ser conivente, é diferente. Você suportar é uma coisa, você ser conivente é outra coisa. A gente sabe que tem situações que a gente tem que chegar para o irmão e colocar, porque a gente quando lidera o núcleo. Então tem horas que a gente tem que chamar com muito amor, com muito carinho, né? Falar das virtudes da pessoa, falar de como a pessoa tem crescido nessa área. Todavia, tem alguma coisa que a gente tem que consertar aqui. E assim, porque na maioria das vezes a gente acha que o pastor sabe tudo, né? É. E assim, às vezes a gente aprende com o pastor também aprende. Sem dúvida. É muito parecido. É uma troca, né? Uma troca de graça, não é uma troca cobrando. Mas é como a Bíblia diz: de graça dá e de graça receber. Então, todo mundo que eu chego mais perto, eu aprendo alguma coisa. Eu amo conversar com velho, porque velho tem muita coisa para ensinar, né? Nem todo velho, porque tem velho que vem ranzinza, mas geralmente o velho tem coisa para ensinar. Então quem gosta de aprender, eu gosto logo, penso logo o que eu posso ouvir aqui. Então a gente tem que aprender a suportar, até porque tem uma coisa: quando você suporta alguém, no seu erro você vai ser mais suportável. Já percebeu? Todas as vezes que a gente é intransigente, que a gente é assim, dedo na ferida, ferro e fogo com alguém, espere. Porque no momento que você falar com aquela pessoa, você vai conhecer o pior lado dela. A gente não pode admitir os erros de forma corporativa, assim: não, tudo bem, você errou, mas todo mundo erra. Eu estava conversando com um irmão esses dias, e eu disse assim: olha, quando a gente ouve alguém, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente tende a ser complacente onde a gente ainda não é maduro. Não é? Por exemplo, uma irmã atendendo outra irmã, aí está discipulando, está aconselhando, e a irmã fala assim: ah, minha irmã, olha, eu tenho que abrir meu coração para você, confessar esse meu pecado. O que foi, minha irmã? Porque assim, eu tenho uma língua muito comprida, eu falo pelos cotovelos, tem hora que eu falo demais. Como é? Aí, às vezes, se você tiver esse problema, aí você vai falar assim: ah, o que é que tem? Mulher é assim mesmo. O homem não tem os problemas dele, a gente tem o nosso. Isso é perigosíssimo. Então, se a pessoa coloca... Você pode ter aquele problema também, mas você não pode passar a mão pela cabeça da pessoa, porque você tem aquele problema. Não. Você recebe aquilo e fala: ô, minha irmã, vamos lutar juntas, vou orar por você. A Bíblia diz que a língua é como o leme do barco. A gente tem que saber como conduz a língua, porque se a gente não souber como conduz o barco vai parar numa cachoeira, vai parar num abismo. Então, assim, a sua língua também, a gente tem que se concentrar nisso. Onde eu direciono minha língua, aí eu vou. Então, tenha cuidado com como eu falo. Então, geralmente, estou dizendo para você, porque a gente é humano. E geralmente, quando a gente ouve alguém abrindo o coração, a gente tende a ser complacente com que a gente ainda não é maduro. Mas se a gente fosse em igreja, nunca vai crescer. Então, a gente tem que ouvir a pessoa com muito amor, mas a gente tem que ter a coragem de, na palavra, dizer: olha, mas isso não convém. Isso, a Bíblia é muito clara sobre isso. Está aqui o texto, vamos procurar. Hoje a gente tem o celular que a gente busca, né? Mais fácil. Tem os livros. Então, não convém que seja assim. Vamos orar para a gente poder vencer isso juntos. Glória a Deus, né? Que maravilha. Né? Você já pensou quantos casos eu já acompanhei de pessoas que eu atendi, homens de Deus, e a pessoa dizer: não, mas isso eu falava com o meu pastor, ele dizia que não tinha problema não, que todo homem é assim. Aí deu vontade de dizer: ele disse isso porque ele era assim que nem você, mas não podia dizer, né? Mas não, meu irmão, não é assim não. Amém, queridas? Então, a gente tem que suportar uns outros em amor. Como diz em 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo suporta. A ideia de suportar não é de carregar, não é de fazer a pessoa dependente, mas é de escorar, é de auxiliar. Então, quando a gente não deixa a pessoa sentir um pouco do peso do que ela está cometendo, está fazendo, a gente mima a pessoa e ela perde de crescer, de amadurecer. Às vezes a gente compra a briga de uma pessoa de tal forma que a pessoa não tem que fazer nada. Isso está erradíssimo. Meu pai, ele me ensinou uma coisa. Por exemplo, se chegar alguém, aí chega um amigo que está com a dívida. E o amigo está com a dívida. Se você puder ajudar, ajude. Se você não puder ajudar, diga: eu não posso. Felizmente, não tem. Mas cuidado com a tentação de você salvar a pessoa totalmente daquela situação. A pessoa chega e fala assim: olha, então eu preciso de 1.000 reais. Geralmente, quando a pessoa fala que precisa de 1.000 reais... ela precisa de 950 ou até de 850, mas ela quer uma folga de 150. Ela fala assim: 1.000 reais resolve a minha vida. Então, meu pai me ensinou: se a pessoa está sujeita a você e ele pedir uma ajuda, então ela tem que estar sujeita também a você entrar um pouquinho na vida dela, porque ela entrou na sua para lhe pedir dinheiro emprestado. Então, você pode dizer: vamos ver aí qual é a sua dívida, é de quê? Você precisa: não, essa é pessoal. Se é pessoal, então você arranja alguém para ajudar. Mas se a pessoa diz: não, tá, eu devo aqui água, luz, tem essa conta aqui do cartão de crédito. Aí quer comprar um cartão de crédito? Ah, tem umas roupas baratíssimas. Então, assim, olha, o cartão de crédito você vai negociar com o cartão. Sua conta de água, de luz, para não cortar, eu posso emprestar para você. E sempre que você emprestar um dinheiro, é melhor até você dar, se for para o irmão da igreja, do que você emprestar. Porque quando você empresta, a pessoa que precisa, às vezes, ela é uma pessoa muito organizada, mas teve um acidente, alguma coisa que foge do controle, né? Problema de saúde. Mas, às vezes, não foi uma questão de acidente, é uma questão de má gestão da pessoa. Então, provavelmente, ela não vai conseguir pagar aquele dinheiro. Então, você já tem que ir, inclusive, dizer assim: olha, está aqui, se você puder, até tal dia você me paga. Se não puder, eu vou entender que você ainda não conseguiu se levantar de novo. Senão, a pessoa vai ficar com mais uma dívida, agora com o irmão, e fica com vergonha de estar no meio dos irmãos. Isso é ruim. Amém, irmão? Vamos aprendendo, né? Então, assim, Jesus mandou, sendo Deus no meio dos pecadores, Jesus andou, mesmo sendo Deus, no meio dos pecadores incrédulos. Está em Marcos 9:19. Suportou os homens até o fim, mesmo a Judas Iscariotes, como diz em João 13:1-5. E por amor de nós, suportou até mesmo a grande afronta da cruz, está lá em Hebreus 12:2. Então, não tem como a gente viver em comunidade. Por isso que muitas pessoas dizem: não, eu não faço parte de grupo não, não quero discipulado não, eu quero chegar no meu culto, pegar minha bênção e ir embora. Porque às vezes está tão frustrada, de tantas experiências difíceis que teve, que assim, não pode romper com Deus, porque diz, sem Deus eu vou ficar à deriva. Então eu tenho que ter Deus de alguma forma. Então eu vou lá, pego a minha bênção, pego a minha palavra e vou tocando o barco até domingo que vem. Quantas pessoas assim, ó. E tem umas ainda que são flutuantes. Então, o que a gente pode fazer para curar isso? A gente tem que falar que a igreja é um lugar desse cuidado. A gente, quando acolhe alguém novo, quando a gente acolhe no grupo, quando a gente acolhe aqui na reunião maior, a gente tem que ter cuidado para entender que aqui não é um lugar de pessoas perfeitas. Mas é um lugar de pessoas que estão se ajudando para poder crescerem, poder chegarem mais perto do que a palavra ensina. Não tem como a gente se propor a viver de forma séria o Evangelho sem a gente suportar uns aos outros. Como é que você lida de um grupo, por exemplo, sem suportar uns aos outros? Como é que eu vou discipular alguém sem suportar? Irmãos, é coisa que... Olha, o discipulador mais fácil é suportar o discipulando. Às vezes tem coisa que a gente trabalha anos ali, anos, e vem com dificuldades. Mas a gente continua amando, continua cuidando, continua insistindo, continua liberando palavras de fé. Dizer, olha, Deus não fez você para estar preso nisso, para estar presa nisso. Deus fez você para viver novidade de vida. Você tem que vencer isso junto, eu vou jejuar com você. Quantas vezes eu falei para você falar também? Eu vou jejuar com você. Essa semana eu não vou comer todas as manhãs por sua causa. Você lembra de mim. Quando você tiver com sua dificuldade, você, meu Deus, meu pastor está jejuando por mim agora, não está com. Tomar aquele cafezinho da manhã, tão gostoso, ele não está tomando, porque ele está orando e jejuando por mim. Então a gente suporta, não tem. Olha, guarde esse nome de Jesus. Não tem como suportar alguém sem sentir o peso dela. Não tem como suportar alguém sem encostar nela. Como é que você vai botar uma escora no lugar sem escora encostar no que ela está escorando? Então a gente só consegue se a gente chegar perto. É por isso que eu tenho insistido com o discipulado e com os grupos. Por isso que, no nome de Jesus, nós vamos multiplicar esses grupos aí exponencialmente esse ano. E o discipulado. Por quê? Porque não dá para a igreja funcionar sem a gente treinar e capacitar esporas. Por isso que eu digo, todo crente um ministro, toda casa uma igreja, nossa igreja uma casa. Todo crente um ministro, um discipulador, alguém capaz de suportar alguém. Eu tenho que olhar para mim no espelho e dizer, qual minha meta como crente? A gente tem que amadurecer isso. A meta da gente como crente era o quê? Não roubar mais, não mentir mais, não fumar mais, não mais para falar. A nossa meta de crente era só não fazer algumas coisas. Orar uns 5 minutinhos e ler um pouquinho da Bíblia todo dia. Isso é tudo que o diabo quer que você seja como crente. Porque um crente que anda dessa forma, ele é tão sujeito a cair, que ele está como aquela música antigamente dizia, do jeito que o diabo gosta. Primeira meta minha como crente é crescimento. Eu tenho que crescer em todas as áreas. Eu não posso nunca como crente dizer, tá bom, cheguei aqui onde eu cheguei. Agora tá bom, eu vou. Já consegui demais, já fiz demais. Que isso? Assim também é demais também, como dizia um amigo meu. Não. Eu como crente, eu tenho que crescer na palavra, em oração, em consagração, em jejum, para que eu me torne alguém que é capaz de escorar outra pessoa. Senão eu não estou cumprindo o que a Bíblia está mandando. Se você não é capaz de escorar alguém, então você não está cumprindo o básico. Uma pessoa que chega nova na fé, por exemplo, se ninguém escorar ela, vai cair, gente. Ela não tem raiz funda ainda. Primeiro ventinho que vier, a primeira coisa que vier, ela cai. Mas quando a igreja é feita de esporas, de estacas, de colunas, né? Te bota a pessoa no meio de duas colunas, assim. Maravilha. Ela vai conseguir continuar. Então, essa é a minha ambição de igreja, esse é o meu sonho de igreja. Todo crente, se eu vou levar pessoas, eu vou discipular pessoas, tenho pelo menos duas ou três, eu tenho que cuidar da igreja de Jesus, porque o pastor, meu pastorzinho não vai conseguir fazer isso sozinho. Aí você tem uma igreja madura. Imagine, Maria, né? A gente chegar daqui a 5 anos, né? Claro, a gente não vai caber mais aqui, né? Eu já mudou daqui há muito tempo. E aí diz assim, a gente olha para a igreja assim, e a gente sabe que naquele culto, por exemplo, todos que fazem parte da igreja, se não está ali na reunião naquele dia, alguém vai ligar para ele. Se ele não vai para a reunião do grupo caseiro dele, do núcleo dele, Ah, ele, se não, mais que o telefonema, possivelmente receba até uma visita. Saber que todos os irmãos estão assistidos. Que todos os irmãos têm para quem confessar seus pecados. Que todos os irmãos têm a quem recorrer na situação de dificuldade e calamidade. Agora, olha o que é uma catástrofe. É você entrar numa igreja, num dia de reunião, ver aquele monte de órfão, um grande orfanato. Só come ali do que o pastor dá pela mangueira. Tem que encher o engradado com a mangueira. Porque aqui. O que acontece na vida pessoal da pessoa, ninguém sabe. Porque ela entra e sai, ninguém vê, não é discipulado, não vai para um grupo onde ela vai. O grupo, a gente, como é um grupo pequeno, então a gente, só a gente pedindo oração, o público sabe da vida da gente, glória a Deus. Não tem como a gente se esconder, não é? E o discipulado mais ainda, que o discipulado discipulador vai falar assim: ô, e aí? Pai, orou, glória a Deus, aleluia, como é que está você? E como é que está naquela área que a gente começou? Não tem como escapulir. Ou vai ser crente, vai valer, ou então vai ter que se mudar. Então, todo crente tem que ser capaz de ser escora para outro crente. E essa é a maturidade da igreja. É a igreja de todos. A gente começa a ver com as crianças. Uma criança de 10 anos, um menino que chegou novo na igreja. A criança de 12 anos já está acompanhando outro menino novo. É assim. Por que não sonhar com isso se a Bíblia ensina isso em nós? É porque a gente com o tempo foi pedindo menos, entendeu? A gente foi admitindo menos, mas o Senhor quer que a gente seja coluna viva mesmo. Amém ou não? Paulo também... Tudo suportava por amor do Evangelho e dos irmãos. 1 Colossenses 9, 12, 2 Timóteo 2, 10, a gente vai ver esse relato. Um dos principais valores deste mandamento é que ele contribui decisivamente para desenvolvermos a unidade do Espírito, para compormos realmente a família de Deus, o corpo de Cristo, e para chegarmos à unidade da fé. Esse irmão aqui que escreveu esse livro, o Carlos Alberto, eu já tive o prazer de conversar com ele, ele é um cara fantástico. Nome de Deus, ele já vive essa realidade de núcleos nas casas, de discipulado, já há décadas. Então, ele é um irmão que sabe do que está falando. Já convive com isso há muitos e muitos anos. Ele pode dizer o que é a igreja madura e o que é uma igreja de eventos, o que é uma igreja de reuniões. Então, a gente, irmãos, aí você diz assim: pastor, mas esse negócio dá um trabalho. Primeiro eu tenho que me amadurecer. Depois eu tenho que... Primeiro, isso já está um erro. Se você tem alguém que cuida de você, muito mais rápido você vai ter potencial de cuidar de outra pessoa. O que é que acontece geralmente na igreja brasileira? A pessoa converte numa reunião, né? E aí, a partir daí, ela volta para casa e, sem orientação nenhuma, ela tem que se virar. Às vezes ela vem uma Bíblia da igreja, aí ela abre lá a Bíblia e diz assim: e Salomão multiplicava suas mulheres. Aí ele diz: opa, então sem problema. Geralmente a pessoa começa a ler o velho, né? Infelizmente, era melhor começar a ler o novo. Não tem orientação, não tem quem oriente, não tem quem dirija. Aí, se vingar, a gente diz, era de Deus. Se não vingar, fala que não era escolhido mesmo. Mas como a gente pode amadurecer isso? Eu já devo começar a suportar um ao outro antes dele converter ainda. Então, eu tenho uma pessoa que é dos meus relacionamentos, às vezes um irmão meu, às vezes é um colega meu de trabalho. E eu começo a falar do reino de Deus, não falando o que a pessoa não pode fazer, mas falando o que a pessoa pode viver em Deus. Então a gente começa a evangelizar. Evangelho significa novidade, boas novas. Às vezes a gente faz um contrário do evangelho. Em vez de evangelizar, a gente amaldiçoa. Você fala: é assim mesmo, a gente tem que... Igreja é assim mesmo, pastor não muda muito não, a gente tem que buscar a Deus. A gente já começa errado. porque a gente vai seguir homens, aí você já planta a semente de incredulidade, de desconfiança no coração da pessoa, ainda precisa converter. Aí assim, não, ah, minha filha, olha, meu pastor é uma bênção, eu amo ele, é nome de Deus. Ele, aí você assim, eles falam que você pode você não ter defeito. Claro que tem defeito, ele é humano. Mas, gente, se ele não tiver defeito, ela adorando, ele adora a Deus. Mas eu, é bom. E quando ele tem um defeito, eu falo com ele, ele muda. Aí a pessoa, ah, é, como é isso? Então eu começo a preparar a pessoa, e aí, dependendo da faixa etária dela, eu vou encaminhar ela para uma reunião, por exemplo, é um encontro de casais. É o grupo. No dia, se eu for chamar alguém para o meu grupo, eu tenho que chegar antes, eu tenho que levar a pessoa, recebê-la muito bem, perguntar se ela quer uma água, se está confortável. Se tiver um ventilador, os crentes ficam no calor e botam o ventilador para ele. Né? Aí ali, vamos nos cânticos. Vai ela adorar a Deus, pedir oração. Olha, eu quero oração por mim, quero oração para o meu amigo aqui que eu trouxe, minha amiga. Eu sou muito especial, que eu amo muito. E eu estou assim, muito feliz porque ela está aqui hoje. A pessoa se sente diferente, acolhida, né? Aí tem esse acompanhamento. Se eu converter, meu Deus, aí tem que colar mais ainda. Não tem uma Bíblia? Dá uma Bíblia. Não tem dinheiro? Pede para a igreja, vai dar um dinheiro, vai dar uma Bíblia para a pessoa. Ensina a pessoa a ler a Bíblia. Se é mulher, vocês já podem discipulá-la, se você já for discipulada. Por isso que a importância de cada um de vocês ser discipulado. Tem que ser, todo mundo tem que ser discipulado. Todo mundo tem que ser discipulado. Eu sou discipulado, vocês também. Você acha que eu sou, você tem que ser também, meu bem. Aí você sendo acompanhada, você já acompanha outra pessoa. Ok? É claro que é o seu discipulador que vai dizer se eu já tenho condições de acompanhar outra pessoa. Às vezes ele diz, não, vamos esperar mais um pouquinho. Mais um mês ou dois, enquanto a gente já muda algumas coisas, tem que ser mudadas aqui, e você já começa a discipular. Ok? Então, a gente tem que parar de achar que o pastor é a coluna central da igreja. A gente é a coluna. Meu Deus, eu não aguento o meu próprio peso. Eu preciso da escola do meu pai, que é meu discipulador. Como é que eu vou aguentar o peso de todo mundo? Não aguento, não. Estou lá vindo o jogo. Entendeu? Mas se todo... Eu passei por uma obra, vou até tirar uma foto para poder usar isso nessa, na pregação. Ali do lado do shopping, está construindo um prédio. E aí tem uns mourões assim de ferro, um negócio bem sofisticado, né? Que segura a laje enquanto o cimento tá secando. E assim você olha assim, você quase não consegue ver do outro lado de tanta coluna para sustentar a estrutura. Então a igreja é assim. Então a gente está todo mundo aqui junto, um suportando o outro, para a gente continuar junto. Toda a igreja que bota a carga nas costas do pastor, ou não bota, ou bota e ele sucumbe. Mas se cada um cumpre o seu papel, aí a gente tem uma igreja madura. Amém, amadas? Então vamos lá. Um dos principais valores desse mandamento é que ele contribui decisivamente para preservarmos a unidade do Espírito, para, como eu já li, para compormos realmente a família de Deus, o corpo de Cristo, e para chegarmos à unidade da fé. Olha, a gente vai vencer um monte de dificuldade quando a gente viver, nem se propor viver isso. E vamos em nome de Jesus. Agora 1.7, página 17. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Que provavelmente a gente não vai conseguir terminar hoje, mas vamos começar. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muitos efeitos. Olha, eu vou fazer algo aqui excepcional, viu? Eu, por mais que eu valorize vocês, irmãs, eu vou pular para o 1.8, porque eu quero trabalhar isso aqui com mais irmãos, ok? Tá bom? Que é o confessar aos outros. Amém? Tudo bem para vocês? Eu, isso é algo que a gente tem trabalhado muito na igreja, e eu quero aproveitar para trabalhar com mais irmãos, de forma mais assim, incisiva, tá bom? Então vamos pular aí para 1.8, o perdoai-vos uns aos outros, ok? Página 18. Então, domingo que vem, a gente vai trabalhar 1.7, tá bom? O que deve levar a aula toda, confessar os vossos pecados uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Antes sede bondosos, um para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Pergunta. Eu tenho opção de não perdoar alguém que me fez o mal? Não. peraí, pastor, mas o senhor mesmo disse que se uma mulher for traída, ela pode divorciar. Como é que se mistura essas duas doutrinas? É simples. Uma não exclui a outra. Perdoar, você tem que perdoar, mas perdoar não quer dizer voltar a ter o mesmo relacionamento. Amém? Perdoar não quer dizer voltar a ter o mesmo relacionamento. Aonde na Bíblia que isso diz? Se perdoar, veja bem, se perdoar fosse voltar a ter o mesmo relacionamento, Jesus tinha errado ou estava doido. Porque o que Jesus diz é, o divórcio pode ser feito, ele falou, não faça, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, que é o porneia. E nesse caso, falando de matrimônio, é traição. A não ser em caso de traição, não divorcie. O que é que ele diz com isso? Se você for traída, minha filha, pode divorciar. Uma vez com carta de divórcio, a mulher podia se casar. Então, Jesus, junto a essa doutrina paulina em Coríntios sobre o divórcio, você, uma vez que tem sua carta de divórcio, você é livre para casar de novo. Livre em Deus para você ter o seu outro relacionamento. Você fala, mas pastor, queria não mandar eu perdoar, eu perdoei ele muitas vezes, chegou a hora que eu não aguentei mais. Não, minha irmã, perdoe de novo, mas eu vou ter que voltar para ele? Não. Perdoar não tem nada a ver com voltar. Amém? Está claro isso? Só isso. Então, perdão é a obrigação. Quando você não perdoa, você continua amarrado àquele mal que lhe fizeram. Perdoar não é concordar com o mal que lhe fizeram. Amém, gente? Está claro isso? Ô, pastor, mas eu acho que o que você não consegue não é liberar o perdão. Eu acho que o que você não consegue é, e eu também não, nenhum de nós aqui, é achar que aquilo não foi tão mal assim, que eu que exagerei. Devo entender outra pessoa. Isso não é isso que é liberar perdão. Liberar perdão é você olhar para o que aconteceu e não achar que é manter-se com raiva ou manter-se com a sensação de querer fazer a justiça. É liberar isso. É dizer, não cabe mais a mim essa situação. Isso é liberar perdão. Só isso. Às vezes a gente acha que não perdoou porque a gente continua achando que a pessoa errou. Continue achando que errou, claro. Não mude o seu conceito sobre o que é certo e o que é errado por conta de quem fez o que é errado com você. Não. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Então, quem vai fazer o que tem que ser feito é Deus. Ok? Então, eu não posso reter, dizer, não, é pacado o que fez. Isso eu não posso. Né? Então, olha, eu sei comigo. Por exemplo, eu olho alguém que me fez mal e eu vejo a pessoa sofrendo, a minha tendência natural é dizer, toma. Mas não podemos, irmão, fazer isso. Né? Tem que ter misericórdia. A gente dizer, olha, eu lamento, mas você plantou isso, que você está sofrendo. Mas não tripudiar e sorrir em cima da desgraça do outro. Até porque você sabe que você sofreu quando alguém lhe fez mal. Você querer que ele sofra igual a você? Por que você quer que ele sofra como você? Porque ele merece sofrer? E você não merece sofrer também, não? Entendeu? Hã? Pois é. É, não, quem tem que sofrer é quem me fez mal. Irmãos, olha, se Deus entender que a pessoa tem que sofrer, é que o Deus... Aí sabe o que você está fazendo com essa pessoa? Eu tenho que dizer assim, Deus tem misericórdia de fulano, porque talvez não suporte o sofrimento que eu tive. Aí, quando você chegar nesse lugar, você está frente para valer. Vai curar? Entendeu? Porque assim, olha, irmãos, quando a gente faz isso, quando a gente não faz isso, a gente se faz senhor da situação. E não pode, porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Entendeu? Então, quantas vezes a gente tem essa tendência, né, de dizer, ai meu Deus, nem para morrer, não pode. Porque a gente toma o lugar de Deus, a gente tem que abençoar quem nos maldiz e tem que orar pelos que nos perseguem. Eu aprendi isso desde pequenininho, aí cucou isso na minha cabeça. Suportai-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Deus não perdoou você? Será que o que você fez não foi pior do que fizeram com você? Foi, porque você botou Jesus na cruz. Jesus fez mais do que perdoar. Jesus morreu por quem estava matando ele. Tremendo, né? Exatamente. É forte, né? Ele, para deixar as coisas bem claras, para não ficar na dúvida, será que eu perdoei ou não? Ele fala, então, além de você não fazer o mal, faça o bem. E quando você consegue fazer o bem que ele fez o mal, é porque você perdoou. É Deus. Não dá não, não consegue não. A gente consegue em Deus. Olha, quando Jesus diz assim, ó, quando você toma um tapa na cara, de outro lado. Vamos analisar isso. Eu não entendia isso, mas um dia Deus me mostrou, me fez entender. É assim. Enquanto você não tomou um tapa na cara, é um absurdo alguém bater na cara de alguém. Não é? Por que que depois de você tomar o tapa, você se acha no direito de ser igual a quem ele bateu? Porque você apanhou? Então quer dizer que quando a gente apanha, a gente pode fazer o que é errado? Quer dizer que quando a gente apanha, o errado passa a ser certo? Não. Então Jesus diz, além de você não ser igual a quem lhe fez mal, além de você não revidar quem lhe fez mal, você pode dizer, olha, o quanto mal que você me fizer e quanto mal que você continuar me fazendo, ainda assim eu não vou lhe fazer o mal que você me fez. Isso que Jesus fez. Então, da outro lado, é você continuar achando errado que alguém bate na cara de alguém. Não é? A gente não pode ir para uma interpretação literalista, como alguns irmãos antigamente que arrancavam o olho e a mão, né? Jesus disse, se sua mão lhe faz pecar, arranca. Se seu olho lhe faz pecar, bota uma colher e arranca o olho. O que Jesus está falando é, para não fazer isso, se arrependa, ok? Aí eu sou mulher, meu marido me bate, então bate aqui, irmão, do outro lado. Jesus não está falando falar isso, claro que não. É uma metáfora, amém, irmão? Claro que é uma metáfora. Muitos crentes, falsos, piedosos, pietistas, não. O ladrão começou a me bater, eu falei, bate mais. Não é isso que a Bíblia ensina. Ok? Então, a ideia é, além de eu não fazer com o outro que ele fez comigo, eu ainda vou fazer o bem na medida do meu possível. Amém ou não? Negócio estreito, meu irmão. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ó. Quem fez pior? Quem lhe fez mal? Qual foi o mal maior? O que alguém lhe fez ou o que você fez a Jesus? Ninguém crucificou você, Marisa? Crucificou? Não. Ninguém botou um coroa de espinho na sua cabeça? Nem furou suas mãos e seus pés? Pode ter feito uma grande violência, mas não fez essa. E essa a gente fez ao Senhor. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. Então, foi o meu pecado que o crucificou. Se foi o meu pecado que crucificou Jesus, então eu fiz mais mal a Jesus do que o meu inimigo fez a mim. E Jesus me perdoou. Então aprenda com o seu mestre, para poder não perdoar também. Inclusive Jesus diz na oração do Pai Nosso, né? Diz assim, perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que têm feito mal contra nós. Então, eu digo assim para Deus, ó Deus, do mesmo jeito que eu perdoei fulano, me perdoe, viu? Sei dizendo ou não, é assim que Deus conta. Como você já recebeu o perdão de Deus, inclusive pela sua falta de perdão, quando você não perdoa, você faz mal a você. amargura, áreas da vida que ficam limitadas. Porque a Bíblia diz que nós já estamos assentados nas regiões celestes com Cristo. Então a gente já está salvo. A questão só de tempo aqui. O perdão de Deus já foi liberado para nós. O Senhor, Ele completa todas as coisas. O que você não consegue obedecer, Ele obedeceu por você. Aí você diz, ah, então não preciso perdoar não, que eu vou ser salvo, né? Vai ser salvo. Mas quando você não obedece, aí por amor você sofre disciplina de Deus. Então, entendi, meu Deus. Então quando eu não perdoo, eu continuo sofrendo aquele mal? Sim. E o próprio Deus diz, então você quer conservar a sua justiça? Então continue sofrendo a dor que lhe fizeram. Pronto. Volta. Então qual é a ideia? Quando eu perdoo, não perdoou. Quando eu perdoo, o que quer dizer isso? Aí Deus fala, então agora eu vou refrigerar sua alma. Eu agora vou consolar você. Porque enquanto você não perdoar, você vai abraçado com o que ele fez o mal, dormindo todo dia com ele. Mas quando você perdoa, você libera. Ele diz, não cabe mais a mim, não. Passou, Deus tome conta, eu não quero mal, nem quero até bem. Vá ser feliz, lá na China comunista. Entendeu? Mas eu quero é conseguir a minha vida. Amém, amados? A palavra perdão no grego, euphemi, desde a antiguidade significa soltura voluntária de uma pessoa ou coisa sobre a qual alguém tem controle legal ou real. Olha aí o que eu falei, tá vendo? O significado pode ser ainda deixar ir, soltar, deixa passar, deixa ir. Deixa ir sem castigo. Não lembro agora qual foi o texto que Deus falou ao povo de Israel: eu vos perdoo, mas não vos inocento. Eu vou procurar esse texto para mostrar para vocês. Sofia fala, perdoe, pai. Eu falo, eu te perdoo, mas eu te disciplino porque te amo. Então, perdoar não é inocentar. Amém, irmãs? Quando você é inocente, eu já vi gente falando assim, não, eu aprendi que eu tenho que perdoar. Não é? A pessoa me roubou, me fez mal, mas assim, eu perdoo. Não foi tão mal assim, né? De repente eu era um patrão ruim. Gente, ele perdoou e não assentou? Se ele perdoou, ótimo. O que cabe a nós é perdoar, mas fazer da pessoa inocente, quem faz é Deus. Tirar a culpa da pessoa é Deus que faz. Então a gente tem que ter cuidado se a gente começa a dizer que o certo é errado, o errado é certo. Não, o errado é errado. Mas ele vai se acertar com Deus, não comigo. Ok, irmãos? Então, o perdão não é fazer o outro inocente do erro dele. Mas o perdão é fazer com que ele não seja mais devedor seu. Aí você diz, pastor, quer dizer então que meu ex-marido não tem que pagar a pensão do meu filho? Tem que pagar sim, porque isso é o dever legal dele. mas é para perdoar ou para não perdoar? Afinal de contas, é para perdoar o que ele fez de mal. Mas ele continua obrigado a sustentar o filho dele. Entendeu a diferença, irmãos? Entendeu a forma mais madura de entender isso? Amém? Amém? Essa é a forma bíblica. Dos compromissos dele, ele continua com os compromissos dele, inclusive legais, né? Amém ou não? O significado da palavra perdão é muito importante para que possamos entender as elevadas dimensões espirituais da prática do perdão de uns para com os outros. Shakespeare falou uma coisa interessante, ele disse assim, das peças dele: não perdoar ou ter rancor ou remorso significa continuar sentindo. Não perdoar é como tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não perdoar é como você tomar um veneno esperando que a outra pessoa morra. A sua falta de perdão faz mais mal a você do que a quem você não perdoou. Quem fica envenenado quando você não perdoa é você mesmo. Então vamos parar de tomar esse veneno em nome de Jesus, amém, irmãos? Quem não perdoa a quem lhe ofendeu, então sofre as seguintes consequências: suas orações ficam bloqueadas e o perdão dos seus próprios pecados também ficam retidos. Vamos ler isso aí em Marcos, Mateus 6,12. Misericórdia, hein? Já pensou, você está orando em vão? Ai, meu Deus, é por isso que Deus não está ouvindo minha oração. Misericórdia. Mateus 6. Ouvindo ele está, né? Ele não está respondendo. Mateus 6, 12. Mateus 6, 12. Então, saindo ele, perguntavam ao povo. Abri Marcos. Mateus 6, 12. E perdoando-os as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Agora, vamos adiante. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, poder e glória para todo sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Brincadeira? Irmão, eu tenho tanta ofensa aí. Quer dizer, não tenho mais, que eu hoje já pedi perdão a Deus, hoje já foi tudo embora. Mas sempre a gente tem alguma ofensa a Deus. Tem ou não tem? Não tem, irmãos? Tem. Quem é o santo aqui? Tira a primeira pedra. Então aí Deus fala, tudo bem, ok, você no que diz respeito ao pecado original, eu já perdoei todos vocês. Jesus já tomou sobre si, né, o seu pecado que ele levava para o inferno, porque a gente não é pecador porque peca. Na verdade, a gente peca porque é pecador. Você já nasce pecador. Então, aí Jesus tirou essa culpa do seu pecado original e você não vai mais para o inferno. Mas vem cá, irmão, você quer continuar sem ter as suas orações ouvidas? Eu não. Então você não faz bem só o outro, faz bem a você também. Amém? Então vamos lá. Você, quando não perdoa, atrai para si verdugos. Mateus 18, 21. A gente pode interpretar como demônios que ficam oprimindo a sua vida. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 70 vezes 7. Respondeu Jesus: Não te digo que até 70 vezes 7. Perdão, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos fazer a conta aqui? Já fez a conta, irmã? Já. Eu acho que ninguém faz. Eu acho que ninguém consegue nos fazer mais mal do que isso por dia, né? Acho que não consegue, não. Não é possível. 490 vezes por dia. Mas vamos continuar lendo. Mateus 18, 21, 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhes o que ele havia. Que devia 10 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-se aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o levou à prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceu-se-lhe muito e foram falar com seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também seu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Forte, né, irmãos? Então, quando eu não perdoo, eu acabo. Atos 5, 16, vamos lá. Eu mesmo atraindo para mim opressão. Olha que coisa interessante, né, irmão, para a gente pensar. Atos 5, 16. Afluiu também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos por ele eram curados. Explicação na prática deste mandamento. Então, antes disso, é o seguinte: o mesmo termo usado aí para esses atormentados de espíritos, Atos 5, 16. Esse atormentado de espírito, então é o mesmo jeito de falar que a gente leu em Mateus 18, 35. Então, muitos de nós, às vezes, os demônios não entram em nós porque nós temos o Espírito Santo, amém? Mas nós podemos ser atribulados. E quando você não perdoa, você atrai demônios para atribular a sua vida. A libertação disso é simples: perdoando. Implicações à prática deste mandamento. Perdoar não é opção, mas um mandamento. Dever deve ser de coração. Mateus 18, 35, vamos lá. Diz assim. Mateus 18, 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Acabamos de ler. Então, é do íntimo, é de coração. Aí você diz: eu não consigo. Ore sobre isso, irmãos. Não consegue? Ore. Diga: Deus, me faz lembrar, Senhor, que o pior fiz ao Senhor e o Senhor me perdoou. Deus, me faz lembrar, Senhor, que eu não sou juiz do conservo. Quem é juiz é o Senhor. Deus, me faz lembrar que eu faço mal a minha vida quando eu não libero esse abençoado, essa abençoada. Deus, eu quero mais ainda, eu quero que ele seja, eu quero que ele tenha um encontro com o Senhor, que ela tenha um encontro com o Senhor e veja o mal que fez ao teu reino, Senhor. E se converte, se arrependa. Porque querer o bem que ele fez o mal não é assim não, viu? Deus, mesmo no pecado dele, faz ele ganhar na cheia da sorte um Camaro amarelo. Não é essa a oração. O bem a alguém que lhe fez o mal é se arrepender, amém, irmãos? É. Então toca no coração dele para se arrepender disso, se refazer e se liberado. Ok? Aí você abençoa a vida da pessoa e você vai vencendo isso. Até que um dia você esquece. Perdoar não é uma opção, mas um mandamento. Perdoar é muito mais que um ato de vontade. É muito mais um ato de vontade do que de emoção. Para a prática do perdão, precisamos cada vez mais nos encher do Espírito Santo, porque também, ao perdoarmos, temos a obrigação adicional de fazer todo o possível para restaurar no ofensor uma consciência limpa e uma vida de justiça, assim como o Senhor fez e tem feito conosco. Vamos ler Gálatas 6. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Olha aí, lembra que eu falei mais cedo? Ele diz, olha, cuidado, porque nisso aí que você não quer perdoar, cuidado para você não cair depois. Porque isso vira uma matéria tão mal resolvida em você, que um dia você pode cair nessa mesma área que você não perdoou. É o que a Bíblia está falando. Então, se tivesse uma brecha nessa área na sua vida, é forte. Então, vamos lá para Lucas 11, 20. Volta aí. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Vós, quando... Sobre vós, quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence, tirando-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ler novamente? Lucas 11, 20. Agora 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa, da onde saí. Então, se houve uma ação de demônios nessa dor, nesse trauma que você teve, ok? Houve ação de demônios ali. Geralmente há. Se não dentro, em opressão. Ok? Aí... você converteu, coisa e tal, e os demônios correram. Aí eles vão dar uma volta e voltam. Quando eles voltam, você converteu, tem o Espírito Santo em você, eles não vão mais entrar em você. Glória a Deus, aleluia, amém? Mas a opressão que você pode sofrer numa área pode ser uma porta aberta que você tem por não ter perdoado a pessoa exatamente naquela área. Assim, quando a gente converte, a gente santifica os filhos, o que a Bíblia diz. Mas a gente tem que evangelizar os filhos que estão convertidos. Tem que ter cuidado com que eles assistem, com que eles conversam, com que eles vestem. A gente tem que obrigá-los às práticas cristãs. Obrigá-los. Mesmo, não quer orar, vamos orar. Ajoelho aqui com o papai, com a mãe, vamos orar. Aí vamos orar, ora por aquilo. Vocês têm que, enquanto ele lhe obedece, ele deve lhe obedecer a fazer. Para que depois ele maduro, a própria consciência cristã dele obrigue a carne dele a se render. A gente ensina isso. Se eu não perdoo, eu estou convidando demônios para agir na minha casa, comigo, com meus filhos, com as minhas posses, com as minhas empresas, com as coisas que dependem das minhas decisões. Entendeu? Então você faz o mal generalizado a você em todas as áreas. Até porque você é a autoridade espiritual sobre o seu filho. Né? Oi. Hã? Quando está adulto, estando na sua casa, você não pode deixar que eles, você não pode obrigá-los mais a algumas práticas, mas você também pode proibi-los de outras na sua casa. Se eles não obedecerem, eles têm que ir embora. Tem coisas que não dá para a gente deixar o filho fazer em casa. Tem pastores que deixam o filho dormir com a namorada em casa. Dizem, ele não é crente. E também se eu proibir, ele vai para o motel, né? Então é melhor ele ficar em casa com a menina. Brincadeira. Você como a igreja hoje, tá? Não é igreja, irmão, desculpa. A igreja vai muito bem. Mas é a falsa igreja. A igreja de Jesus vai muito bem, obrigado. A igreja de Jesus vai vencendo, vai crescendo, vai triunfando. Agora, dentro da falsa igreja, você vê coisas terríveis. Não é nem a falsa, às vezes é a igreja doente. Porque também tem isso, né? Quando a gente está estudando Tiatira, vai ter a pregação hoje à noite. Aquela mulher que João chama Jezabel, que era na verdade um demônio que estava agindo na igreja e estava tudo lá tocando, acontecendo, numa boa. O povo estava entrando, a oferta estava saindo, então vamos continuar. Ainda era igreja daquele jeito. Aí Jesus falou: ou vocês se arrumam, ou eu vou sair daqui. Então ainda era igreja, então ainda tem a igreja doente, tem a falsa igreja, a igreja doente. É? Então a gente tem que vigiar tudo isso para que a gente não faça mal a nós pessoalmente, a nossa família e a nossa igreja. Uma vez eu aconselhando um pastor, de outra cidade, não é daqui de Itabuna. Já conversei com muitos pastores de fora, então não tem nem como se pensar quem pode ser. Ele disse, o meu pecado, eu peco sozinho. Ninguém sabe do meu pecado. Eu não faço mal à igreja. Aí eu respirei fundo, né? Respirei fundo. Falei, como que você não faz mal à igreja se o seu pecado é deliberado? Como se você não faz, que você não faz mal à igreja se você admite um pecado deliberado? Você faz... Ele, assim, vou comentar isso que está falando, só um minuto. Então, ele mesmo está ministrando morte às ovelhas dele. Eu falo assim, de experiência na igreja congregada, né? Eu ainda não sabia da situação. Então, eu comecei a perceber assim, a igreja assim, aquele vazio assim, eu mesmo, morrendo espiritualmente. Uhum. Morto mesmo, estava indo para a igreja por obrigação pelo Senhor. Sim, sim. Né? A Bíblia diz que Jesus sai dali, ele não vai lá mais receber o culto. Isso é forte, irmãos. Veja que tragédia. Que o que faz uma igreja ser igreja não é ter uma placa, ter um nome, ter um pastor, ter um ministério louvor, ter cadeira, ter instrumento, ter estacionamento, ter prédio, não. O que faz a igreja ser igreja é a presença de Jesus. Então, quando há um pecado deliberado, Jesus vai avisando: parem com isso, parem com isso. Isso está errado, isso está errado. Isso está errado. A medida da iniquidade está enchendo. Eu vou voltar sobre vocês com juízo. Quando há arrependimento, glória a Deus, aleluia, tudo é curado. E pela graça de Jesus, ele restaura a noiva dele, que é a igreja dele. Se não houver arrependimento, o próprio Jesus chega e rompe. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Então, amados, o perdão, ele é algo que é uma decisão. Ele não é um sentimento. É uma ordem. O Senhor manda que nós venhamos perdoar uns aos outros. Vamos orar, minha irmã. Vamos orar sim. Deus já está fazendo essa obra em você. E a Bíblia diz que Ele há de completá-la. Ele começou a boa obra, diz Filipenses, Ele há de completá-la. Ele vai fazer plenamente. Ore por isso. Jejue por isso. Eu vou jejuar com você por isso. E eu vou botar essa causa na minha oração. Quando orar com você, sua família vai orar por isso. Viu? Não sai não, para a gente orar. Tem segura aí, tem horário. Tá de pé pra gente terminar. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu favor, obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade, esse privilégio de ser parecido com o Senhor e perdoar. Oh Deus, que honra poder perdoar, Senhor. Meu Deus, que privilégio grandioso é perdoar. Se o Senhor não tivesse dito isso para nós, a nossa vida seria um caos. Seria um acúmulo de sujeira, de males. A gente ia ser que nem um fusquinha querendo carregar uma carreta de pecado, de males que fizeram conosco. Mas o Senhor nos deu a possibilidade de desvencilhar esses vagões do mal que nos fizeram e seguir em liberdade para viver aquilo que o Senhor tem separado para a tua igreja. Obrigado por isso. Muito obrigado. Que nós sejamos prontos a perdoar. A tua palavra diz, devemos ser tardios para falar. Tardios para se irar, e devemos ser prontos para poder lhe obedecer. Deus, obrigado por isso. Nós te glorificamos porque nós podemos ser prontos para obedecer ao Senhor. Seja assim com essa palavra também, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridas. Boa noite, a gente se vê, se Deus quiser.